lembrar do meu tempo na favela. Meu espelho, meu passado e presente. Na biqueira, corre na viela. Então pega a pedra, descarrega o pente. Nessa vida o crime opera. E a polícia vira concorrente. E os de verdade que a bala levou pro céu. E o tempo só anda pra frente. E voltar no tempo, quem sabe eu não tava aqui. Quem sabe onde eu ia tá. Deus me deu o dom de ser MC. É bem melhor do que traficar. Toda vez que eu ando descalço, é que todos os copos que cheiram de lágrimas. A cicatriz de joelho, a lata me desculpa, mas eu não pago pra pra ideia, tá? Moleque trajado de lacoste, mas eu tenho fim do ano que eu posso te recomendar, tá? Cê veste cheio de fome e vira sujeito, homem, pra você conquistar minha bela casa. O meu legado eu vou deixando minha lambora zoando na inveja, vou me incomodar, tá? A minha mãe agradecendo, filho, obrigado. Yeah, obrigado, Deus me deu um trabalho. Tô no corre na luta pra vencer. Sei que o tempo não volta pro passado. E o passado vem me transparecer. E o meu presente junta com o futuro. Quem não botou fé pagou pra ver. Eu descarrego o pente. Palavras pro mundo. Um milhão de sonhos pra escrever. Yeah, obrigado, Deus me deu um trabalho. Tô no corre na luta pra vencer. Sei que o tempo não volta pro passado. E o passado vem me transparecer. E o meu presente junta com o futuro. Quem não botou fé pagou pra ver. Eu descarrego o pente. Palavras pro mundo. De sonho pra escrever. Te lembrar do meu tempo na favela. Meu espelho, meu passado e presente. Na biqueira, corre na viela. Então pega a pedra, descarrega o pente. Nessa vida o crime opera. E a polícia vira concorrente. E os de verdade que a bala levou pro céu. E o tempo só anda pra frente. Eu te pergunto. E eu, ah, será que tá tudo bem? E Pedro Loto. Pô, eu te pergunto. Pô, eu te pergunto. Ah, pô, eu te pergunto. Por que você não responde? O que será que tá acontecendo com a porra do sistema? Nesse mundo sujo, cheio de lixo, é uma ilha do tamanho dos Estados Unidos de potência. Pô, eu te pergunto. Por que você não responde? O que será que tá acontecendo com a porra do sistema? Esse mundo sujo, cheio de lixo, é uma ilha do tamanho dos Estados Unidos de potência. Se proteja do jeito que der, que eu vou pro pente carregado, 40 na chaminé. Meu gatilho não falha mané, então vê se sai da frente, se sai da minha frente. Ah, eu tô firmão com a minha de fé, Deus é meu guia e me mantém de pé. Todo pavio é curto, então tira o olho, seu Maomé. Seu Mahamado, vou descarregar o pente. O pente, cê não tava no passado, hoje quer tá do meu lado. Vive enchendo o meu saco, vazio de gente carente. Seu carente, você tá interessado no meu saco. Baba ovo, paga de crime, mas é o creme. Cê não tava no passado, hoje quer tá do meu lado. Vive enchendo o meu saco, vazio de gente carente. Seu carente, você tá interessado no meu saco. Baba ovo, paga de crime, mas é o creme. De Jaguaruana, ela sabe que eu tô fogando. Só de Spotify que tem o meu carro do ano. E uma goma me deparei com a do Silvio Santos. E a mina da justiça tá falando eu te amo. De Jaguaruana ela sabe que eu tô fogando. Que só de Spotify que tem o meu carro do ano. E uma goma me deparei com a do Silvio Santos. E a mina da justiça tá falando eu te amo. Ou eu te pergunto por que você não responde. Que será que tá acontecendo com a porra do sistema? Nesse mundo sujo cheio de lixo, é uma ilha do tamanho dos Estados Unidos de potência. Pô, eu te pergunto e você não me responde. Será que tá acontecendo com a porra do sistema? Nesse mundo sujo cheio de lixo, é do tamanho dos Estados Unidos de potência. De potência. É do tamanho dos Estados Unidos de potência. De potência. E Pedro Loto, cê tá ligado no que eu tô falando. Ela. Vamos lá. Vamos lá. Quase deck, meu grau. Yeah, moleque que viu sua vida quebrada, jogada no lixo. Você vai escrever uma música. Homem bomba da periferia. Falsos amigos da sua direita são mais inimigos caindo. Na esquerda, mais 10 mil se vão. Eu continuo a minha trilha. Toque, toque, quem é? Deve ser a porra do diabo de terno. Que viveu uma cota odiando minha família. Prejudicando toda a obra do meu castelo. Yeah, yeah, yeah. Falso de fé. Na igreja, eu preciso muito, eu sou parte de fé. Pede dinheiro pro pobre, depois de sua fé. Dinheiro não compra, só passa de lá pro céu. Deus fiel, Deus fiel. Abre uma porta pra ver além do Vila Ed. Quando era fechado, era escuro, passando sede. Rumo de chamar de delinquente. A norma com a gente. Hoje vim da terra em outro mundo, olha pra camisa. Passou na vida e o nome dela de Jaguar. Ali antigamente não tinha nem chinelo. Baguela junto pro carro pra se pedalar. Quem se merecia me humilhava. Hoje eu próximo corri atrás e venci na vida. Cada vez que o pobre me falava, enrolava nota. Cheira logo a porra da farinha. Só te lembrar da Valkyria. Meus olhos lacrimejavam. Vi um cara de papo e flex. Me chamando pra te acompanhar. Vi um mundo cheio de vida. Mas pegando fogo e sem alma. Deus me livra da ironia. E me mata como caminhar. Mostra como pilota uma lancha, uma lama. Como controla esse jaguar. Onde eu quero é manso, tô mordendo o meu brand. Lá coxa, hoje eu vou me trajar. Hoje ela quer carinho, mas antigamente ela não queria dar. Hoje joga buceta no meu show de funk. Tô forgando e ficando bonito num osso que chama 24. Maloqueiro sonhador, sonhando já os traficantes. Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria. Não pode mover um dedo. Yeah, moleque que viu sua vida quebrada, jogada no lixo. Você vai escrever uma música. Homem bomba da periferia. Falsos amigos da sua direita são mais inimigos caindo. Na esquerda, mais 10 mil se vão. Eu continuo a minha trilha. Hoje ela quer carinho, mas antigamente ela não queria dar. Hoje joga buceta no meu show de funk. No show do Kevin lá hoje. Tô forgando e ficando bonito no osso que chama 24. Maloqueiro sonhador, sonhando já pros traficantes. Break tudo tatuado, a cara de quadro, né? De março de 2008, tempo difícil. Buscar meta é um compromisso. Nada na minha vida foi tão fácil. Só o fato que escrever é um vício. Uma bomba mais um míssil. Vira brincadeira de que anda. O passado condenado a sair do crime. Uma vida, uma escolha, joga na balança. Mesmo aquele dia eu tenho prep de comida. Injuriado, empolgado nas formas. Não otário pra coagir com o sistema da polícia. Sem correr com saco e não andar no errado. Mas nada vale o sonho de menor que viu sua família saindo de casa e sem despejar. Nada pro filho de um menino que nasceu pra usar ouro. E não ganhou quase por. Lembra dos panos rasgados do moleque. Do tênis rasgado, do chinelo quebrado. Hoje em dia mudou todas as minhas vestes. O jacaré bravo tá mordendo o meu braço. Teve na cara o meu Juliette. Maloqueiro, eu sou um maconheiro neto. Um ano dando presente a mim sequer. Eu sou respeitado e muitos se inspiram em mim. Igual me inspirei um dia no boladão da leste. Isso que me dá mais força pra nunca desistir. Inspirando o Ian, o Kevin. A vida passada, minha Batista. Igual me inspirei um dia no boladão da leste. Isso que me dá mais força pra nunca desistir. Já molecada, inspirando o Ian, o Kevin. Fiz a passada, minha Batista. Morei no barraco pra dar valor na mansão. Tive vários lados, mas não fui na contramão. Ter valor na vida, ela não é ilusão. É, então dá valor à paz. Quem passa no veneno acredita mais no pai. Quem dorme no sereno sabe dar valor à paz. Quem viu lá do gueto sempre tem um valor a mais. E tô cuidado na neblina. Mamãe disse não sai, tem bicho assina na esquina. Quebrada da sinistra, só mala de vespertina. Tá louco pra pegar os pontos de cocaína. Deus me livre, me dos tiros de metralhadora. Vive do sereno e a saga do mal. Tira a visão dos menores pra boca. Tira da mão deles essa parafal. Que Deus me livre me dos tiros de metralhadora. Livre do momento e a saga do mal. tirando o boladão da leste. Isso que me dá mais força pra nunca desistir. Já molecada desfilando e eu não quero vir. A pisa passada, minha patista. Igual me inspirei um dia no boladão da leste. Isso que me dá mais força pra nunca desistir. Já molecada desfilando e eu não quero vir. Pisa passada, minha patista. Passa na visão, pros menor que eu vou canção. Acredita no sonho e sai da contramão. Passa do presente ao foco, progressão. Sagrada com letras gigantes, com notas contadas. Vejo uma ilha sem flores, sem água. A vida exposta a uma adiada. Vejo um mundo escuro, sombrio. Fantasma querendo a escuridão. Do nada vejo a luz no fim do túnel. Vários demônios caíram no chão. Então menino, irmão, tenho cinco mamãezinha boa do bom coração. O pai que sempre foi trabalhador, mas com o tempo a droga muda opinião. Muda a família deixando uma marca. Ferida parece nunca tá curada. Preciso fazer um corre. Qual a opção da quebrada? Olhei no espelho, tráfico de droga. Vi no retrovisor, minha opção vai ser roubar. Se viver uma vida escura, muito perigosa. Prefiro correr do perigo pra poder cantar. Olhei no espelho, tráfico de droga. Vi no retrovisor, minha opção vai ser roubar. Se viver uma vida muito perigosa. Eu prefiro correr do perigo pra poder cantar. Novo modelo do Jaguar, dos novos, uma nova motoca pra acelerar. A lente cria aquela polarizada, isso é pra ninguém olhar minha alma. Hoje o presente ela quebra o pescoço, no passado faltou quebrar minha cara. Todo dia lembrei das minhas lágrimas, hoje em dia eu quero só risada. Quem tá perdendo a porra do jogo é quem no tempo tá dando uma parada. Nos meus dias que eu fiz coisa errada, eu perdoa o menor de quebrada. Hoje meu Deus eu tô agradecendo, fiz a escolha certa e não fiz a errada. Tô crescendo e a vida vou viver. De pensar que ela tava acabada. Olhei no espelho, tráfico de droga. Vi no retrovisor, minha opção vai ser roubar. Se viver uma vida escura, muito perigosa. Eu prefiro correr do perigo pra poder cantar. Olhei no espelho, tráfico de droga. Vi no retrovisor, minha opção vai ser roubar. Se viver uma vida muito perigosa. Eu prefiro correr do perigo. Meu passado me tornou forte e me ensinou a sobreviver. Mesmo em meia calamidade, vejo o Senhor vindo me acolher. Faz o impossível acontecer, a minha fé me mantém de pé. Cabeça erguida, olhando pra frente, que eu sei que a vitória chega de chofé. Às vezes a vida trama alguma com a gente. Infelizmente é só assim que se aprende. Eu vejo a vida mudar, tudo fica diferente. Onde não tinha mais sorriso, tá contente. O presente ele é consequente de todo o passado. Nós falamos pra tá onde tamo, nada foi ganhado. Se tu planta o mal aqui mesmo, tu vai ser cobrado. Derrubamos problemas e todos os atrasalados. Eu penso no futuro melhor. Igualdade, ninguém querer ser maior. Que também olhem pros menor. E os prejudicados saiam da pior. Eu penso num futuro melhor. Igualdade, ninguém querer ser maior. Que também olhem pros menor. Que os prejudicados saiam da pior. Olhei no espelho, tráfico de droga. Vi no retrovisor, minha opção vai ser roubar. Se viver uma vida escura, muito perigosa. Eu prefiro correr do perigo pra poder cantar. Olhei no espelho, tráfico de droga. E no retrovisor, minha opção vai ser roubar. Se viver uma vida muito perigosa. Eu prefiro correr do perigo pra poder cantar. Thank you. povo brasileiro, notícia urgente, fique em casa por 40 dias. Ô, meu prefeito, forte abraço aí, mano. Tá de brincadeira com a minha cara, mano? Mandando nós ficar em casa 40 dias, mano. E a conta de água e luz? Por que você não manda brecar antes de vir cobrar nós? Faça-me um favor, mano. Nós é sofredor, nós é guerreiro, mano. Aí, presidente, no passado eu já passei fome, morou, mano? Agora nós vai fazer do presente aí como um aprendizado, amadurecimento pra vida e levar como um aprendizado. Mas nada vai brecar nós, porque nós é brasileiro que nunca desiste, valeu? Quer ficar? Bate um radinho lá no Alabia. Fala pra ele encostar que eu tô quase ideia pra dividir. Que Deus guarde as almas puras e perdoe os meus pecados, pra que eu tenha vida eterna. Em paz, mais um anjo do lado. Meu caminho guia Deus, vai guiar todos os meus passos. Vou levando a vida e vou cantar. Yeah. Já que jurar é um pecado, eu juro meus Deus, eu cometo mais um e depois você me dá perdão. Na loca, já sei meu fácil arco, porque antigamente eu não tinha nada. Uma vida, uma lembrança, cadê minha camisa, cadê meu chinelo, coroa? Filho, calma, tô acordando cedo pra pelo menos te dar o ganha-pão. Deu ganha-pão, tá provando pra senhora que o beat dual, ele não é à toa. Que faz hit por uma alma em homenagem à batida, vem do coração. Deus bate ideia no céu, os bons que tá pisando hoje no asfalto de ouro. Eu aqui na terra vou cumprindo meu papel, irmão. Rapaz, a saudade é o que me deixa louco. Uma força me reabilita hoje, é mais um dia eu vou atrás de um sonho. Que pensar que a dona rainha passou fome, passou fim de ano. Sem condição pra comida, imagina a roupa só pra quem tá forgando. Se eu levo esse estilo de vida, é porque hoje tô comemorando. Sem estresse, muita calma, vou levando a vida de novo. Já vai, eu não quero moral, porque quem pede moral é puta das particular. Tô firmão, tá fiel. 22 novo viver esse ano do bar. Viajar, fui julgado no céu. Criticante fala, mas na conta ele não vai pagar. Merecidamente fui pro corre, sem festa pro ar. Eu já fui traficante, mas nunca gostei de roubar. E sempre fui gigante, sabia onde eu ia chegar. E ousando no funk, a bandeira ela tá protegida. E vi os delinquentes falando que é bem melhor parar. Os gritos da sagradinha foi um incentivo pra continuar. Minha meta, Deus guia os passos do menino que veio da lama e das bandas. Usando no funk, a bandeira ela tá protegida. Deus bate que tem no céu os bons que tá pisando hoje no asfalto de ouro. Eu aqui na terra vou cumprindo meu papel, irmão. Saudade é o que me deixa louco. Deus guarde as almas puras e perdoe os meus pecados, pra que eu tenha vida eterna. Em paz, mais um anjo do lado. Meu caminho guia Deus, vai guiar todos os meus passos. Vou levando a vida e vou cantando. Mil cairão à esquerda, outros mil cairão à direita, mas tu não será atingido, diz o Senhor. Mas tá aqui. Motivo, se eu te fechar, eu trato no meu peito. Lembra que é você colou no barranco. Vale mais que dinheiro e por isso eu sou forte. Amo respeito. Sentimento é foda, energia tá perto. No passado eu não tinha as de certo. No presente eu corto em pilha, só tá dentro do aré. O sistema limpido, pobre sofredor. Que meio de baixo tem sede a minha dor. Saudade aperta no peito. Valorizo com tradicional. Pobre favelado preto, disciplina pra não ser cobrado. Não subestime um guerreiro. Quem fez filho, isso não foi pra mim. Sei que foi preciso ir até o fim. Quem fez filho, isso não foi pra mim. Sei que foi preciso ir até o fim. Guarde as almas puras e perdoe os meus pecados, pra que eu tenha vida eterna. Em paz, mais um anjo do lado. Meu caminho guia Deus, vai guiar todos os meus passos. Vou levando a vida e vou cantando. Thank you. de nova BM pela orla. Hoje é lá que toca o jogo, só de passageiro. Se até o melhor dessa vida uma hora acaba, podemos dizer que aproveitamos pelo menos. O tempo do relógio é o que tem mais de precioso. O Lex Patek é só um item luxuoso. Já passei veneno, hoje eu que tô venenoso. Quem queria mal hoje vai passar nervoso. Trocou de lume é só na estampa do boné. Pilantra covarde, eu quero embaixo do meu pé. Tá puleiro, nós derruba com atitude de fé. Não quer se crescer e se acha maior que é. Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa. Cê não imagina o quanto que sorri querendo te apunhalar. Falsidade no dia a dia é a mais perigosa. Judazinho rugido, sangue suga vai tombar. Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa. Cê não imagina quantos que sorri querendo te apunhalar. Falsidade no dia a dia é a mais perigosa. Judazinho rugido, sangue suga vai tombar. Te lembra que na antiga, volta meu passado, liga a máquina do tempo. Ela nem ligava, já me esculachava. Hoje é um esculacho novo, já guardo o momento. Não tá no meu dia a dia, porque no passado eu fiquei no sofrimento. Hoje eu quero as top, só gringa selecionada. Tô de S1000 da BM cortando o vento. O tapa na bunda das tapas deixa mais. Bala no recalco, eu quero ver sangue escorrendo. Volta no passado, traficante da quebrada. Meu presente, tô traficando meu sentimento. Vai, barata tonta, passa pra eu dar uma pisada. Já tá na hora, a dema pigueta girando. Invejoso não passa na frente da minha casa. Recalcado pra minha vida não ficar dançando. Nem que eu consegui passar por cima do sistema. Vê um filho da puta dos pobres arrancando grana. Bolsonaro tira mais um prato de comida. Propagando ódio, eu tiro o sonho da criança. Atravessar a ponte foi um sonho de infância. Atrás do meu sonho, eu sei que Deus tá comigo. Hoje eu tô lacrado de Lacoste, polo branca. Do lado sou verdadeiro amigo. Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa. Cê não imagina o quanto que sorri querendo te apunhalar. Falsidade no dia a dia é a mais perigosa. Judazinho rugido, sangue suga vai tombar. Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa. Cê não imagina quantos que sorri querendo te apunhalar. Falsidade no dia a dia é a mais perigosa. Judazinho rugido, sangue suga vai tombar. De presente, chamo o negra e tio Glenn. Já que minha vida eu vou vivendo, conto só fato original. É se eu vou cantar, tipo Jack Brown. Cada vida é uma rotina, é uma intensidade. Vários gestos fala, mostra quando quer ver o seu mal. Minha alma é pura, falo só realidade. As lembranças da minha alma que não andam normal. Da criação que sai da minha cabeça. É uma etapa da minha vida pra contar. E um caminho escuro outro lado da mesa. Nessa vida louca, uma hora vou me cansar. E eu me cansei de passar vontade. Na minha época era poucas coisas, poucas que realmente interessam. Se ver a minha mãe acordando mais que cedo. Mas era tarde pro meu pai que tava voltando das festas. Já vendo sofrimento do preso que minha família carrega. Tive meus dias assim, claro, de sofrimento. Quando preso você pegar na festa. Vida louca, pobre no veneno, mó correria. Às vezes a vizinha do barco do lado, fortalecia no âmbito. A fome brigando com a barriga. E a vida é louca, pobre no veneno. Segue seus caminhos, seus passos, meu menino, cê é filho de Deus. Quem diria um dia o impossível se tornou possível. O que que aconteceu? Essa é a história de um menino. Sempre bolou um plano pra ver a vida mudar. Esse é meu destino, moleque, vai na luta. MC Kevin, criei a forma do sistema bular. E lembrar que na minha vida não foi fácil. E os criticantes tentaram te derrubar. Subir no palco, pô, é coisa de palhaço. Quem falou isso hoje tá querendo colar. E é engraçado, agora pode ir palhaço. E deixou no nicho já de particular. pedala por uma da chuteira do Neymar. E lembrar que na minha vida não foi fácil, não. Criticante tentaram te derrubar. Subir no papo é coisa de palhaço. Quem falou isso hoje tá querendo colar. É engraçado, agora pode ir palhaço. E deixou no ninho de jato particular. Comi a sola da Gucci do meu sapato. Pedala a fuma da chuteira do Neymar. Mas correria, às vezes a vizinha do barco do lado. Fortalecia no ângulo. Quando eu precisei pegar na festa. A vida é louca, pobre no veneno. Vida louca, pobre no veneno. Tá de presente. Já que no passado eu não tinha muita condição, hoje no meu presente eu tento deixar a condição passar acima de tudo. E ela posa no meu Rolex de 90 mil dólares. Não vacila que tá custo meu pavio. E é bala. E eu sonhei sair da minha quebrada. Lamborghini preta laranjada. No passado eu não tinha nada. Me lembro que eu não tinha tanto na WhatsApp. Vida mais canto. Deus me dá o presente que eu quero. Quero ver minha geladeira cheia. Se for digno me dá sucesso. E me manda uma puta de sobremesa. Manda o kit da Lacoste que eu passo na minha quebrada. Enjoar. Eu tô de poste para a mira. Que tiver solteira joga pra cima o round. Lembrei do parceiro Chico que na minha quebrada ele morreu no traço. Lembra daquele menino magrelo que sempre andava pra baixo. Eu tô no meu progresso, tradeadão de Lacoste. Uma puta ordinária, minha mano no banco direito tá forte. Pode, mercenária quer dinheiro, pede dinheiro que eu dou. Na minha conta tem milhão, quer morar na minha mansão e me chamar de amor. Yeah, bolsa da Louis Vuitton, faço que me ama. Deus disse pelo menos perdoa. Os pecados quebrando meu coração. Só não fiz que não liga não. Sei que senhor não abandona. Me tirou porra da vida errada e me deu um propósito no mundão. Eu amo. Yeah. Oh, será que ela tá aqui pelo dinheiro? Será que ela tá querendo me afastar? Jogo ela no passageiro da minha Ferrari branca. E põe aquele biquíni branquinho entrando na minha lancha. Que não tinha chinelo, hoje eu preciso de chinelo da Lala. Meu presente tá fofinho, até fica mais fácil de caminhar pra frente. Minha família já cansou de sofrer, minha família já cansou de chorar. No passado eu saía pro corre procurando alguém pra descarregar o pente. Hoje eu levo minha vida na calma. São relatos da minha vida, né? Fatos reais. Saber que dinheiro e ganância não compra mancada. Ah, já que eu nunca dei mancada, então tô comprando pra coroa uma nova mansão. Pega esse bugar e caro, põe a aproveita a vida e vai fazer o pinhão. Ah, vou ligar no banco, só pra investir na bolsa pra ver como tá minha gestão. Vê quanto zero tem na minha conta, quanto zero que passou de bilhão. Ah, Deus, eu tô agradecendo porque no passado comida eu não tinha não. Fui num pedaço a vai engano, claro que logo passa o furacão. A vida passa, a vida ela é como o vento, uma ilusão. É que todo sofrimento que eu passei, meus presentes troco por momentos bons. Ah, jogo ela no passageiro da minha Ferrari branca. E põe aquele biquíni branquinho entrando na minha. Ah, jogo ela no passageiro da minha Ferrari branca. E põe aquele biquíni branquinho. Vida longa aos bons que sofrerão. Meu passado me deixou uma marca ferida. Sincero, passarinho subiu e me deixou uma canção. Eu imploro o seu perdão. Meu Deus, pecados me alienou. O momento perdido que eu tive toda a minha vida. Um fato errado não é pra qualquer um. Meus erros fez eu ser um cara melhor. No chão colado, com meus pés colados, cada atrasalada acaba se atrasando. Uma vida sem espaço. E o outro fato é que a vida humanitária tá sofrendo pra caralho por conta do Bolsonaro. E na quebrada, dia a dia, bico a bico, tá rolando droga e trago. A vida do outro lado da moeda, se pula muro, passa endereço, endereço. Do bico sujo, eu vou sujar de sangue minha pele. É que muitas escolhas na vida, de todas escolhas, prefiro cantar. O sucesso domina o mundo e a minha família não vai mais passar a ver, não. Um abraço pro rei de vitória, até baragueiro que me invejar. E progresso pros meus inimigos que na minha comida tentaram jogar veneno. É que muitas escolhas na vida, de todas escolhas, prefiro cantar. O sucesso domina o mundo e a minha família não vai mais passar a ver, não. Um abraço pro rei de vitória, até baragueiro que me invejar. E progresso pros meus inimigos que na minha comida tentaram jogar veneno. Vida longa, meus inimigos. Pra eles aplaudirem minha vitória. Yeah! Vida, vida, vida longa aos bons que sofreram. Meu passado me deixou a marca, a ferida. Se fizeram passarinho, subiu e me deixou uma canção. Eu imploro o seu perdão. Meu Deus, pecados me alienou. Por momentos perdidos que eu tive toda a minha vida. Suga mano.